É mais uma da tropa da GV. Luke, Matheus, Talibã, Cris no beat, Morena, vem assim, ó. Danadinha, me leva onde cê vai. Não pode ir namorando, nem explanar pro pai. Se postar no TikTok, a nossa casa cai. Explanar no seu stories, a nossa casa. Ela tá solteira enquanto a sofoqueira tão em casa, ela tá com bombom. Cris no beat, tá com bombom. Máquina de hit, tacou bombom. Soltinha, não quero me apegar. Vai se no sapatinho pra ninguém desconfiar. Vai se no sapatinho pra ninguém desconfiar. Eu tô solteira, tô na ousadia. Se chega querendo, vou te provocar. Pode botar, botar, botar, pode botar, pode botar, botar. Ela tá solteira, tá na ousadia. Chega querendo, vou deixar sentar. Ela tá solteira, tá na ousadia. Chega querendo, vou deixar sentar. Pode sentar, sentar, sentar, sentar até sacar. Pode sentar, sentar, sentar até sacar. Ela tá solteira enquanto a sofoqueira tô em casa, ela tá com bombom. Cris no beat, tá com bombom. Tá com bombom. Dex novinha, vai. Tacou bombom, máquina de hit. Tacou bombom. Ai. Quem tem bunda joga no paredão com o copo de Stanley na mão. Quem tem bunda joga no paredão com o copo de Stanley na mão. Cris no beat lançou a nova, aumenta, aumenta o som. É que o Cris lançou a nova, aumenta, aumenta o som. Para tudo, para tudo, para tudo. Para tudo com a bunda no chão. Para tudo com a bunda no chão. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Ela tá solteira, tá na ousadia. Chega querendo, vou deixar sentar. Ela tá solteira, tá na ousadia. Chega querendo, vou deixar sentar. Pode sentar, sentar, sentar até sacar. Pode sentar, sentar, sentar, pode sentar. Ela tá solteira enquanto a sofoqueira tão em casa, ela tá com bombom. Cris no beat, tá com bombom. Tacou bombom, máquina de hit. Tacou bombom, tacou bombom.